Salve, meus amigos! Esse aqui é o episódio 13, a parte 2. E a gente já começa com o Duda puxando um assunto super interessante. Bruno, tem um tópico interessante que é a coleção de videogame antigo que tá arrebentando comigo com o Delson agora. Essa eu não caio nessa, não. Graças então, a Deus. Mas você volta e meia, você tava procurando Mario Kart no Super Nintendo pra comprar, né? Não, o cara comprou dois PSP. Comprou um Nintendo 64, dois PSP, isso daí eu não caio, não. Mas o 64 barato, comprou R$ 50, cara. Foi uma barganha, rapaz. Eu comprei por R$ 50, com quatro controles, com Mario 64, Mario Kart 64, GoldenEye e um monte de aleatório, assim, os WWE. Top Gear Rally, alguma coisa assim, né? Faltou um pouco pro cara te pagar pra levar, né? É, uma barganha mesmo. Mas vamos falar então, que é o Delcio aí que puxa aí, Delcio. Fala um pouquinho das suas coleções de videogame. O Delcio é um cirurgião de videogame antigo, só pra constar. Só antes de pular aí, cara, eu tenho uma coleção aqui de mangá, cara, que demorou aí, se eu não me engano, 13 anos pra eu completar ela. Isso porque ela estava sendo publicada. Ela não foi assim, juntando, não. Ela tava sendo publicada, demorou 13 anos pra eu terminar. E só tem 28 revistas, 28 volumes só. Entendeu? Que é o Evangelho do dia. Caraca. Somos dois, cara. Demorou 13 anos, velho, pra acabar. E eu tenho demais, que... mas não justifica o filho da puta tá 5 anos pra lançar a porra do último filme e até agora nada. E eu tô com uma em andamento que nem tem prazo de quando vai acabar, nem sei se eu vou ver o fim dela, que é a Vagabonde, Zidinho. Que eu tenho a primeira tiragem. Eu tô nessa com Berserk, não fica triste, não. Eu tenho a primeira tiragem e tô recomprando a segunda, que vem no formato. A história de Musashi é maneiro pra caralho. Entendeu? Essas duas aí, só pra registrar, já que tava falando de HQ. Mas eu tive que botar um mangá aí, porque não, esses dois aí são. E antes tem alguém aí fazendo essa do Panini? Então, essa do da, de da qual? Do... Eu tô da Salva. Eu comecei a da Salvate, mas não. Salvate DC. Não, da Eagle Moss era DC. Ah, tá, não, tá. Da Salvate, essa. Que eram 60 volumes, agora tá com 120. É, a da Salvate consegui. E terá mais 40, já te aviso. Mais 40? Salvate, eu consegui segurar o impulso e comprar só o que eu acho interessante mesmo, mas a vontade era de colecionar tudo. Aquela porra daquela lombada incompleta, todo mundo tem toque. É que você vê aquela porra da lombada incompleta, falando, eu tenho que comprar o resto da coleção. Isso me incomoda muito. É foda. Deixa eu só contar uma curiosidade aqui, uma história que eu lembrei aqui, que aproveitar que o Roger está participando. Há muitos anos atrás, eu tava conversando com o Roger. O Roger falou que ia jogar os formatinhos dele todo fora. Mas você vai jogar aberto. Mas você vai jogar lá em casa. fora. Eu falei, não, manda tudo lá que eu vou garimpar. Rapaz, o Roger me deu uns 3 sacos de lixo, aquele saco gigante de lixo, assim, de formatinho. Cara, eu falei, cara, eu vou chegar lá em casa. Ele vai criar um caso que não tem, já não tem espaço pras minhas. Eu arrumei, mas. 3 sacos gigantes, assim, de... Rapaz, eu fui garimpando lá o que eu tinha. Já tinha umas que eu tinha que tava mais conservado, eu trocava com a minha e, rapaz, garimpei muito. O resto eu doei tudo lá pra igreja, lá pra onde me levou o negócio. Tentando amenizar um pouco seus pecados, né? Você acha que ia fazer alguma diferença, né? Nessa mesma tomada aí, barato, todo dia vai lembrar que a mãe dele fez uma geral nas revistas dele lá que ele tinha de videogame. Ela, Dom Luiz, já não tinha mais onde guardar revista. Caralho, de videogame. Aí ela falou assim, eu vou jogar isso tudo fora. Pra quê? Eu tava lá, não, não joga fora não, eu vou levar. Quase tive que ir de carro lá, deve ter trazido uns 3 sacos de revista de videogame na época. Os mangás da Paula, eu acho que ela só não jogou fora porque as traças chegaram antes, cara. Deu traça, comeu a coleção completa de Yu Yu Hakusho, Samurai X e Dragon Ball. Só não comeu as capas, que a capa é aquele papel laminado, plastificado, né? Só não comeu o Evangelho, cara. O Evangelho. Evangelho é tão sinistro que nem as traças que chega perto. É complexo demais pra trás. Minha coleção é toda, cada uma no saquinho lá, Bonitinho. Mas é mesmo, cara. Baixo, honesto. Cortesia, um cara lá foi cortesia minha. Foi do Deus aí mesmo, Deus que me arrumou. Eu trabalhava no, na concessionária aqui de eletricidade, a gente entregava as contas pros clientes, né, porque ia cá dentro de um saquinho plástico, aí parou, mudaram o sistema, e ficou aquele, eu fiquei com uma, é muita coisa mesmo, cara. Aí eu botei nas minhas e o barato tava com a coleção dele lá, falou, vou te arrumar um pouco, aí levei um monte de saquinho pra ele. E eu me arrependo de uma mania que eu tenho hoje, não ter conversado essa mania antes, que é de não emprestar essa porra. Que porra, nego regaça a sua não, parada, não vem não. Cara. A hora que eu pegava com você, voltava intacta. Não, então, eu só empresto pra essa galera que eu sei que é xixi lenta também. Agora, inclusive, você xixi lenta. Emprestou a carnificina total e ela voltou inteira. É, essa ali é um desafio. Tinha uns formatinhos que era, não era grampo, era cola. Deu com abrir, que desbagaçava tudo e soltava as páginas mesmo. Inclusive, metade da revista eu não devo ter lido, porque você não consegue abrir. Você não vê o quadrinho que tá perto da lombada. É de doer o coração, maluco. A minha morte do Superman, ela aconteceu isso, mas não porque eu tinha arregaçado ela, não. É que aquela cola, eu achei tanto ficar guardada, não sei, o calor. Ela vai ressecando. Ela foi ressecando e ela foi desfolhando o calor naturalmente. Destrói ela mesmo. Mas aí, igual o Bruno falou, a gente ficou muito quadrinho, pular a parada do Retro Gamer, né? Que eu e o Delcio agora estamos físicos, porque eu tô praticamente com o altar da SEGA num quartinho aqui em casa, que é um Mega, um SEGA CD, eu tô esperando o Delcio reviver o 32X. Que eu já revivi, não, que ponto, eu já revivi, mas o bicho não aguentou a pressão, não. Uma veia dentro estourado lá, tem que fazer um cateterismo, não sei. O Xbox One e o PlayStation 1. Mas a ideia maior ali, falta só arrumar um Master System agora, pra ter todo da SEGA. E você sabe que no site tem uma galera que acompanha aqui, é fã da SEGA e do Mega Drive, cara. Tem uma audiência danada as postagens que envolvem esse tipo de assunto. É, igual falar uma coisa, Narcos aparece Pablo Escobar jogando o quê? Mega Drive. Aparece jogando Super Nintendo? Não aparece. Duda, você é meio do contra, cara. Street of Rage que tá jogando. Então, exatamente. E eu vou pontuar aqui, cara. Eu sou fã do Super Nintendo, né? Eu tive Super Nintendo, tive Mega também. Mas, assim, o meu console dessa geração 16 é o Super Nintendo. Mas eu tenho que confessar, o Mega, cara, acho que foi o videogame mais sacaneado da geração 16-bits, cara. O bicho levou fama de... Som ruim. Tipo assim... De som ruim, sendo que o bicho tem um sintetizador de som da Yamaha sinistro. Mas era ruim mesmo o som. Mas era mal aproveitado, então. Por isso que eu tô falando, o problema não era ele, por isso que eu tô falando que ele foi o mais zoado. Porque se pegar o Street Fighter, hoje, tem uns caras que fizeram... Pegaram a ROM do jogo. A ROM original do jogo. E modificaram o áudio, colocaram o som, o áudio do arcade, cara. Botaram o áudio do arcade. Mas usando o chip do Mega. Do Mega. E roda no Mega perfeitamente, cara. O som é o do Flipper. Se você quer gravar o Repro, quer o som fica melhor que o do Super Nintendo. A Capcom zoou com a versão do Street Fighter do Mega. Eu acho que a Capcom e a Nintendo devia ter uma parceriazinha ali pra poder sacanear a SEGA nessa época aí. E isso foi sacanagem proposital, porque se tivesse gravado toda a programação igual a do Flipper, funcionava no cartucho. É, não funcionaria por causa do vídeo. Não, entendeu? É de áudio. Não, mas sim. Naquela época, o áudio sim. Eu só não sabia programar assim, não. Não, rapaz. Mas o Super Nintendo tem um áudio sinistro que é melhor do que o do Flipper. Mas é aquele negócio, você lembra que na época também tinha a questão da Nintendo com exclusivo. Tipo assim, ela, ó, vai fazer tal jogo, mas é só pra mim. Aí tanto que quando saía pra Mega, era versão diferente. Tipo assim, do Super Nintendo e Street Fighter Turbo, que é o que tem pra fliperama. Pro Mega é Champion Edition, é outra versão. O Castlevania é o Super Nintendo, pro Mega é outro. O Contra, que tem pra um, pro Mega é outro. É, nunca era mesmo. E não lançava o mesmo jogo do Super Nintendo. É, o Aladdin, por exemplo. Não era imposição do... Mas isso aí não era imposição da Nintendo, não. Era sim, cara. Na época do Super Nintendo já não era mais, não. É, na época do Nintendinho a parada era tipo assim, ó, o que vende o meu tem que fazer pra mim. Mas é porque eram produtoras diferentes mesmo que faziam, por isso que era, no caso da Capcom não, mas tô falando assim, do aquele Batman, por exemplo, Batman e Robin, o Aladdin. Cara, que jogo bom esse Batman e Robin. Mas aí falando dos jogos, dos retro games aí, dos jogos antigos, como que aconteceu? Tipo assim, eu sempre tive a vontade de ter, não uma coleção, mas eu ter os jogos que eu jogava na época, de infância. Aí acontece, eu ganhei em Padua, que na nossa cidade teve uma enchente em 2008. Eu ganhei de um amigo nosso, o Anadissou, ele me deu um console só, o Super Nintendo, que foi um afogado, assim, ele achou naquelas pilhas de lixo, depois que passou a enchente na cidade, e me deu um console do Nintendinho Baby. E eu guardei esse console por uns 2 ou 3 anos, cara, na casa do avô da minha esposa. Um belo dia, sem nada pra fazer em casa, eu falei, ah, cara, vou abrir essa porcaria. Aí eu fiz uma chave pra abrir aquele parafuso Game Beat, abri, o bicho tava cheio de lama dentro, seca. Aí eu dei um banho, literalmente, de água na placa-mãe do Super Nintendo. Joguei um desengripante ali. Não, um desengripante mesmo ali no slot do cartucho do console. Desengripante, que é isso? É pra tirar ferrugem. É um spray tipo lubrificante que tira a ferrugem. Jogou aí um Vick tá. Vaporub, né? Isso. Já vai perguntar se o doutor, ele vai sobreviver, doutor? Foi mais ou menos isso, cara, que eu perguntei. Me perguntei quando eu tava fazendo esse processo. Aí desmontei o bicho todo, limpei ele todinho, deixei secando na sombra e tal. Aí fui fazer o primeiro teste com ele. Fui ligar um cartucho que eu tinha aqui. Fui botar nele, só que ele não funcionou. Ele acendeu o LEDzinho ali, mas ele não funcionou de jeito nenhum. Aí eu fui pesquisar por que que ele não foi, o que que eu tinha feito de errado. Você não pode jogar. Dar um banho de água nele. Não, a água é beleza. Eu não poderia ter jogado nele. No caso aí foi o... Desengripante. O desengripante nele lá. Por quê? Ele forma uma camada isolante, não deixa passar o contato. É porque você não usou o spray pra tirar. É, eu não usei o limpa contato, né? Na época era bem amador, assim, eu não tinha as técnicas. Esse aí que você usou é o lubrificante que tem o antiferrugem. Isso aí. Peraí, você usou o quê? Você usou o líquido, não é? É líquido. Aí, tinha que ser aquele de pomadinha pra... Aí depois eu tive que fazer um processo, né, de enxaguei ele lá com água morna pra tirar essa parada, cara. Botei o Super Nintendo, ligou. Aí tá, aí eu fui caçar o primeiro jogo, assim, que eu queria ter. Que era o Basletoso em Battle Maniacs. Só que, cara, a fita era muito cara. Falei, caraca, é muito cara. Eu pensava assim, imaginava pra mim, ah, deve ser uns R$50 uma fita dessa. Eu não gosto desse aí, cara. Aí tá, aí não, eu abandonei de ideia. Do Mega é melhor. Não é não. Aí deixei de ideia. Deixei de ideia essa fita e fui comprando essas paralelas mesmo. Aí comprei o Night of the Round. Pô, azar, não funcionou. Falei, caraca, muito azarado. Aí eu fui, entrei no eBay, cara. Vou pro eBay agora, vou pro Japão, já que lá é a fonte. Aí lá eu comprei o primeiro cartucho meu do Mega Man X, cara. Era o Rockman X. Cara, botei o bicho rodando perfeitamente. Aí cresci o olho, cara. Aí é o que o Bruno fala, tal de colecionista. Eu quero o Mega Man X, quero o X2, o X3, Rockman 7, Rockman Forte. Quando eu fui ver, cara, eu já tava com a caixa com quase uns 40 cartuchos original. E não parei mais, cara. Daí fui só conseguindo. E a missão era o quê? Quem tem Super Nintendo tem que ter Mario, né? Aí o barato falou, eu tenho um Mario aqui. Eu peguei emprestado com ele o Mario. O jogo do Mario. Aí eu lembrei... Tá comigo, né? Eu devolvi, depois eu peguei emprestado de novo. Tá comigo aqui. Essa aí é a melhor Mario fita Star. De Super Nintendo de todos. É aquele Mario World. Essa aí é top, cara. Chrono Trigger mandou lembrança. E não, aí eu, cara, eu fui de olho, Chrono Trigger, cara. Tem que ter. Eu fui ver o preço do Chrono Trigger no Brasil. Eu quase morri. Eu queria comprar um Xbox One. Aí quando eu fui ver o preço do cartucho, cara, era. É o preço do Xbox terço. One. Era um terço do Xbox One, cara. É R$500 na época. Uma fita sem mudar, cara. Vai Delcio pro eBay de novo, né? Eu fui pro eBay e achei lá. $100. para minha alegria, né? Ou para a nossa alegria naquela época, né? O dólar era na casa dos R$2, R$2 e pouco. Aí, nossa, uma tirada só, cara. Uma tirada só, eu meti a mão, entrei no leilão lá e fiquei. Eu ficava assim, eu não dormia, cara. Eu ficava vigiando a hora e só subindo o preço do jogo. Começou lá $50, 60, 70, 80. Faltando um minuto, cara, tava em $80. Eu falei, meti logo 100. Botei logo, falei, essa fita vai ser minha. É isso aí, hein? Delcio tava literalmente jogando dinheiro na tela. Aí eu consegui, cara, essa fita e o Mario RPG, cara. Os dois jogos que, assim, não são os melhores do Super Nintendo. O Mario RPG deve ser caro, hein? Não, pior que não, ele é barato relativamente comparado com o Chrono Trigger, cara. Ele é muito barato, assim. Ele é metade do preço, vamos supor. É um jogão também, o Mario RPG. Então, aí ele fala assim, eu consegui realizar meu sonho de RPG do Super Nintendo. Eu queria aqueles cartuchos que eu joguei. Não vou falar que são os melhores jogos, os mais caros que tinha pra ele. Mas o que eu joguei era os que eu queria, então eu me salvei. Falei, é isso aí que eu queria, já tenho realização realizado. O pior é a angústia de esperar chegar no Brasil. Eu mandei pra casa do tio da minha esposa nos Estados Unidos, cara, só que o Pedro, cara, ele era muito lento, cara. Você tem que comprar, mandar pra ele e esquecer que tá lá aquilo, que você quer aquilo. 3 meses depois eu fui receber aqui. Mas no isso Brasil. Aí faz parte, rapaz, do colecionismo. Aí, poxa, depois disso eu lembrei de. Você só vai lembrando de jogo. Eu lembrei de Maximum Carnage. Aí comprei, tem a fita vermelha que eu sempre quis. Isso que eu ia perguntar, a fita vermelha. É, o cartucho vermelho. Aí. Bom, eu tenho, mas a minha não é vermelha, cara. Aí fui. Consegui o Alien 3, que tem a melhor lua dos 16 bits lá, que era a Guerra das Luas lá com o Shinobi. Ah, Shinobi 3 é mais maneiro. Era os Fires lá que tinha, galera. Aí fui ter Super Castlevania 4, Contra 3, que não peguem a fita americana, porque é impossível de zerar aquilo. Só os sem alma, sem vida social que zeram, porque são só 7 vidas e não tem continue, galera. Acabou o milho, acabou a pipoca. Então só zera mesmo os caras ninja mesmo. Quer dizer, eu acho que ele tem continue, mas é só 7 vidas. E acaba. Mas o que o Delcio tá falando, assim, um sério problema é aquela questão, igual Mega Man. Mega Man X1. Se você comprou, você tem que ter o 2, tem que ter o 3, tem que ter o 4. É foda. Se o jogo tem mais de um, pode ser uma porcaria. Você tem que comprar os outros. Não, se você é viciado, como eu, assim, essa porra com essa... viciado. É, não, então, não, mas isso aí contagia o Delcio. Eu fiquei empolgadão quando o Delcio começou a comprar. Falei, caralho, peguei um Super Nintendo, uma amiga minha também que tava jogado lá fora. Levei lá no Delcio e o Delcio restaurou o bicho. Rapaz, o bicho tava amarelado. Mas você não tem noção da cor que ele tava. O Delcio deixou amarelado. É, parece que ele saiu da loja agora. Tem meio que uma diferença entre colecionador e completador. Não, tem mas colecionador eu... e tem completador. Aí fiquei nessa pilha. O completador fica louco. Pois é, eu fiquei nessa pilha e não vou comprar também. Fiquei doido atrás, rodando atrás do Mario Kart. Eu caí. Ajuda. Ah, tá. Usou continue aí, Delcio. É. Ah, não, mas o barato é se na pilha. Barato é na pilha, eu tenho que comprar não sei o que. Aí depois ele passa. Ah, não, tem que gastar dinheiro, então não quero não. Não, mas aí eu comprei o Mario Kart. Pergunta quantas vezes eu botei ele no videogame. Nenhuma. Quantas vezes nenhuma. Você botou no videogame, barato? Nenhuma, boa. Levei na casa dela, às vezes tá funcionando. Nem tive preguiça de ligar meu Super Nintendo pra ver se a fita tava funcionando. Peguei o carro, fui lá na casa dela. Meu Deus, testa aí. Ele ligou, tocou a musiquinha, tá funcionando. Joguei, tá lá no armário jogado. É, eu falei que eu vou confiscar aquele completador barato. Eu vou lá confiscar aquele Super Nintendo que o barato tem lá, que o filho da mãe me aparece aqui com. Super Nintendo, que ele deu um migué lá na menina. Tá com defeito no cabo. Cara, as fitas de Mega que eu comprei, eu joguei. Não, ainda, cara. Ele, ainda veio com o Super Nintendo de brinde o Donkey Kong. E Donkey Kong, original, cara, o original, velho. Demais. De videogame você tem uma coleção também, né, Delcio? De console, né? Então, isso que eu tava falando dos consoles, eu tenho consoles aqui, eu tenho dois Super Nintendo, que é o Baby que eu revivi, e tem um console Super Nintendo paraguaio, isso é mesmo. É o Dino. É o paraguaio mesmo, cara. Ele não é Nintendo, é um Super Nintendo falsificado. Eu fui descobrir ele pesquisando. Eu falei, caraca, é diferente. Eu comprei um cabo desse multi AV que tem pra ele pra ligar na Super Video. No 64 é o mesmo cabo, que funciona os dois. No 64 funcionava normalmente. Eu falei, ué, vou botar no Super Nintendo, que aí a ideia era usar no Super Nintendo. Só que o Super Nintendo não funcionava. E a versão Baby não tem esse Super Video. Ele não funciona como... Ele tem o um multi AV, ele mas é atrapalhado. Não tem... não tem Super Video. É porque ele é bebê ainda. É o porquinho atrapalhado. Nossa, que pariu. Aí, cara... descobri que é uma versão paraguaia. E por incrível que pareça, a imagem dele, cara... é melhor do que o original que vinha pro Brasil, que o pessoal transcodificava ele pra rodar na nossa TV. Aí ele tinha que passar pra fazer de transcoder. Tanto que a galera que coleciona tá fazendo o processo inverso, porque agora as TVs suportam todos os padrões, né? Tá destranscodificando ele, tá voltando ele pro padrão original de imagem, que a imagem é melhor, entendeu? E isso não acontece só com o Super Nintendo, não. PlayStation, o Saturno mesmo, o Sega Saturno, a imagem dele no padrão original, que acho que é o NTSC, ele é bem superior do que o padrão quando vinha para as TVs do Brasil. Inclusive, Delcio, o Teco falou comigo que tá querendo arrumar alguém para fazer o Saturno dele ficar NTSC. É, ele tem que fazer o processo reverso aí, né? Meu Saturno, eu nem mexo nele, que tá funcionando tão bem. Não, a sorte foi conseguir aquilo... Aí tem o Nintendinho, né? A família da Nintendo tem o Nintendinho, 64. O Nintendinho original ou é o clone? Não, é o original mesmo, é um NES, que era do Ramon, que ele se arrepende amargamente de ter me passado. Não, mas o Ramon não é digno de um Nintendinho, não. Vamos deixar isso bem claro aqui. O Delcio ia na casa do Ramon, dava um fogo no Ramon, ficava pedindo as coisas. Não, e Bruno, a gente que jogava Phantom, cara, quando a gente é mais novo, cara, você não tem ideia do que a diferença que é do controle do Nintendinho, cara. Eu fui jogar a primeira vez o Nintendinho na casa do Delcio mesmo. Fui jogar no controle do Nintendinho. Cara, o controle é bom demais. O controle do Phantom era horrível. Mas eu tinha um Nintendinho clonado, você lembra? O controle era igual. O do Bruno era igualzinho. O Bruno era igual a carcaça, né? Era igual a carcaça, mas o chip ali dentro. Esse controle do Nintendinho, cara, eu jogo Battletoads nele, cara. É um absurdo, cara. A diferença do igual o Dinha tá falando, a gente tava jogando no Phantom na época. Parecia que tinha um delay ali no digital. A gente era herói naquela época. Passar a fase do jet ski lá do... Não, você passava, né? Que eu só conseguia jogar do Mega. Do Nintendinho eu não conseguia, não. E detalhe... Eu nunca passei da moto também. A do Mega, cara, eu acho lenta. E a do Nintendinho é turbinada, assim. Não, é porque a do Mega tem mais quadro de animação. Não, é porque a do Mega é a versão... Não tem Dark Souls e não tem esse outro aí. Qual é o outro jogo aí, clone do Dark Souls aí? Que é pros fracos. É o... Caralho, esqueci o nome, cara. Lord of the Fallen. Isso boa aí. Nessa. Isso aí, o Battletoads do Nintendinho é Dark Souls. Battletoads do Mega é Lord of the Fallen, Nintendinho. Tanto que no Rare Replay do Jim, a versão que tem lá é a do Nintendinho, não é a do Mega. E inclusive eles falam que eles corrigiram um bug que tinha na fita do Nintendinho, eu só não lembro qual que era. Só que tinha um bug no cartucho e eles corrigiram nessa versão. Tinha um bug, eu acho que era do segundo, chegasse naquela fase do cortador de grama que eu nunca passei. Chegasse lá dia 2, o segundo controle parava, senão não conseguia guiar. Ele sempre morria. Ó. Se não conseguia guiar o boneco. Ninja é quem conseguia chegar lá de dois players, né? É. Parabéns. Impressionante é vocês conseguirem jogar isso tudo. Cara, caraca, eu vou te falar uma coisa, eu tenho jogado mais o Mega e o Saturno do que o próprio Xbox e o Wii U, cara. Em horas de jogada, esses caras perderam um bocado de tempo, não deu. Tá doido. E te falo, de um imaginando que quantidade de console que eles têm, tá doido. É, cara, é no quartinho aqui em casa, ó, é o Sega Saturno, Play 1, o Xbox, o Sega CD, Mega Drive. Agora tem um Dreamcast que o Delson fez ressurgir das cinzas. O videogame tava morto, cara, não tava fazendo nada. O Delson limpou. O meu Xbox One não consigo zerar nada. Fico impressionado, cara. Eu admiro, cara, vocês. É uma sina nossa, né, cara? Hoje a gente consegue arrumar dinheiro pra comprar as coisas, mas a gente não tem tempo de fazer nada. Tem, né? Tempo, por isso que eu ia falar. E detalhe, eu tenho essa de coleção. A minha coleção não é de coleção de ter tudo, igual eu falei, não é de ter tudo do console, não é de tudo que fez parte da minha época, tudo que eu joguei na época. Eu acho que eu tenho praticamente tudo, cara, dos do jogos do Nintendinho, por exemplo. Você porque falou desde dos Game Boys? Ó, o Game Boy, cara, eu tenho aqui um Game Boy clássico, que tá aqui pra eu poder reviver ele, tem que eu trocar a tela dele. E tem o Game Boy Advance, entendeu? Tem o Game Boy Advance. Do Game Boy Advance eu tenho alguns cartuchos aqui. Mas o do Game Boy Advance, pra falar a verdade, o jogo que eu mais gosto é o Mario vs Donkey Kong, cara. É o joguinho... Nossa, mas é só chama Donkey Kong só do Game Boy. O original do Game Boy preto e branco, né, chama só Donkey Kong. Mas sai uma versão pro Game Boy Advance. Uhum. Que é Mario vs Donkey Kong. É o mesmo jogo. É maneiro pra caramba. Só que, tipo assim, ele com gráfico de colorido, Super Mario World, né? Por exemplo. Exatamente. Mas ele não tem o mesmo charme, cara. Tem o charme e barato. Legal que a versão do Game Boy, cara, tem todos aqueles movimentos que tem no Game Boy Advance. Olha como o jogo era sinistro na época. Tem, né? Todos os movimentos do Mario 64. O 64, o bicho pula, vira cambalhota no ar. Caralho. Planta bananeira, né? Anda de cabeça pra baixo. Isso. Pra você matar o Kongão no final, ele fica arremessando barril. Você tem que plantar uma bananeira pra amortecer a queda do barril, pra ele cair no chão. Isso, pegar e jogar. Aí você pegar e jogar nele, atingir o Kong com o barril. Mas dessa coleção de Mega, o Delcio falou que tem praticamente todos que ele queria, que tinha na época que jogava, né? Pra mim, eu diria que falta, Delcio, é Splatterhouse 2 e 3, a Toy Jam 1. Eu tenho. Mas original? Original. Só a capinha que não é original. Bom, vamos fazer negócio nisso aí. Você fica meio Cavaleiro das Trevas, você sempre dá a fita. A carcaça dela não é original, dele, mas o chip é. Então, mas aí é de menos. Não, deixa, ele tá desvalorizando, tá bom. Ele tá desvalorizando. O Barata vai lembrar a Jurassic Park, Lost World. Eu tenho também, mas é meio piratona. Inclusive, acho que foi o que vendi pra você, foi, não foi, cara? Foi você. Que é aquela que tinha cooperativo, o jogo é maneiro pra caramba. É um dos melhores jogos de Mega, aquele jogo. Isso, eu acho que são essas. E, aliás, Streets of Rage 2, o mal que essas são muito caras. Splatterhouse. Eu tenho também, mas é pirata. É tudo tipo assim, de R$100 pra cima cada fita dessa. É barato, é caro em termos, né? Porque uma fita de Super Nintendo cara é de R$400, né, Nelson? Deu umas crashes, o Crono. E eu falei que do tempo, ele se deu bem, porque nessa de coleção, como meu foco é mais a área da Nintendo, eu tomei bonito, porque os jogos da Nintendo é tudo mega absurdo de caro, cara. Já os jogos do Mega Drive, os jogos são tranquilos, enquanto com R$100 eu compro, sei lá, um jogo aí, por exemplo, Super Mario World, com R$100 eu compro uns 3 cartuchos clássicos aí de Mega, dependendo de onde ele for procurar. Você pegou, né, Dudinha, todos aqueles... Cara, eu tenho, Strike, ó, né? A série Strike completa. Detalhe, a fita original padrão da EA, ela é um formato diferente. Um fitão eu grande, consegui, né? Cara, eu consegui as três, ó, Imortal, SWAT, Shakan, World of Illusion, Cast of Illusion, Quackshot. E tem o seguinte, tem a saída barata que é a Repro, né, Delson? Que é tipo assim, seria o Coringa no jogo do baralho. Mas aí eu sou muito purista. Porque, não, pelo seguinte, tem algumas coisas que você não consegue. A Streets of Rage 3, por exemplo, americana, escaparam o jogo todo. Personagem, mudaram a história... Aí é o seguinte, o cara gravou uma repro pra mim, que é o jogo, a ROM japonesa traduzida pra inglês. não é o mesmo, não é o. Não tem valor. Isso que eu falei, é aquele negócio, seria o Coringa. Você completa o jogo, mas o valor é menor. É, aí é a mesma coisa você jogar, é a mesma coisa você jogar no emulador. Não... Jogar no videogame é outra coisa. Mas não vamos entrar no mérito disso, não. Você lembra da Yu Hakusho japonesa, eu tinha pirata que não funciona mais. Tem a da Tectoy que o Barata lembra, que é uma tradução porca pra caralho. Tipo assim, essa Yusuke é Urai. Do... E é caro pra caralho. Essa fita aí do Yu Hakusho do Dudin, ele perdeu pra mim numa aposta e nunca me pagou. Tipo assim, é mundo de Bruno agora? Que aposta não, é essa? Você falou que se eu te ganhasse, você me dava a fita. Eu fui e te ganhei com bêbado lá ainda. E você... É, se bem que eu não lembro se você me ganhar nesse jogo, né? Deu pra trás. Enfim. E... aí o que eu fiz? O cara gravou uma repro pra mim. Achar que ia conseguir tão fácil assim, né? Não, eu tinha certeza que eu não ia conseguir, mas... que ele não ia me dar mesmo se eu ganhasse. Mas... E o cara gravou uma Yu Hakusho pra mim, só que com a tradução feita por fãs. Aí, tipo assim, as frases de Vitória. Tá achando que Birimbau é gaita. É, eu não conheci outro mundo por querer. Tipo assim, tu é grande, mas não é doido. Eu sou pequeno, não sou meio. As frases da dublagem, cara, que é a parada zoada, tá no jogo, ficou muito maneiro. Ficou bacana. Ficou muito maneiro mesmo. E falando aí, igual nessa. O grande problema, assim, pra quem coleciona, igual o Bruno falou, quem quer ser purista, minha coleção ali do jogo, cara, é coisa que é surreal. Eu vou entrar numa parte, assim, os valores, cara. Detalhe, eu e o Delcio, a gente compra a fita mesmo, né? O pessoal fica comprando que vem com caixa manual. É. Aí a parada, o valor é absurdo. Jogo de Sega CD e Saturno, cara. Tipo assim, negócio de $200, um Shinobi, um Astal. Se, por exemplo, um Snatcher que vem com a pistola, então, Delcio, no Sega CD, deve ser negócio de $300. É. Eu tenho. Essa aí eu não dá pra mexer, não. Igual eu falei, eu quero ter na minha coleção, assim, o original, por exemplo, eu quero o Sunset Riders do Super Nintendo original. Só que eu já sei que eu vou ter que morrer no mínimo é 200, no mínimo é 500, cara, hoje. Entendeu? E o jeito de. E olha que eu já te adiantei, cara. Eu te arrumei a Batman, te arrumei Tournament Fighter. É. E qual era a outra? A Batman também faz True Lies. Você me. True Lies. Me arrumou. True Lies, cara. Isso, original. Super Nintendo. Também, e a Batman também, né? Ele pega o que vier, não, cara. Porra, a Batman e Robin original, a Tournament Fighter original, cara. E o True Lies é muito ruim. Não, o True Lies eu achava maneiro, cara. Eu tinha um saudosismo danado aquele jogo. Eu joguei muito aquilo. É porque, na época que a gente jogava, cara. Esses jogos, não é igual hoje em dia que você entra na live e tem 1 milhão de jogos, né, pra você pegar. Então você jogava até zerar o que você tinha na época. O filme era legal. Eu falei do Phantasy Star lá, que eu não gostava do jogo, mas não conseguia parar de jogar. Então, é isso aí. Esse é o esquema. Então, Você tem o Phantasy Star 2 ainda, Barato? Eu tenho o 4, cara, original. Você tem 4 original? Caralho, R$70. Ah, falei que você tem do Mega, os jogos de Mega são baratos. Então, eu tenho esse negócio de colecionar série de jogo que eu gosto, igual Splinter Cell. Eu tenho todos, assim, eu comprei todos do Xbox, cachotão. Tenho todos 360 e quando sair do ano eu vou comprar também. Mesmo que eu tenha ele em mídia digital. Então, eu vou comprar o do PSP, eu nunca vou botar ele dentro do meu PSP, cara. Mas eu vou comprar ele, porque o jogo é uma merda. O que eu tinha vontade era de colecionar Ghost in Ghost, cara. Só pra ter. Até porque, cara, foi a primeira fita que meu pai me deu. Quando ele me deu o Mega Drive, a primeira fita foi o Ghost in Ghost. Phantasy Star, eu nem tenho Mega, e se eu achar pra comprar, eu compro o original. Cara, o 3 é o que o pessoal fala mal, né, Barata? E eu acho que o pessoal vende meio caro porque ela é em português. Não, o 3 fala mal, mas é porque ele não tem ligação muito com os outros. É o pessoal fala mal, mas... Cara, o 2 eu bato palma pro Barata, cara, que... Zerei no Mega, o jogo é difícil pra caralho. Zerei no Mega, sem save state, sem nada, na raça mesmo. E com o meu save apagando de tempos em tempos. É, tinha essa parada também. Cara, era muito difícil. Eu lembro que o Barata, até uma parte que tem uma personagem que morre, ela enfrenta tipo um clone dela, né? Você tava tão forte, eu acho que você quase matou. Que tem, não, acho que tem não. Como, né? Não, tem um truque que você revive ela no meio da luta, mas assim que ela acaba, ela morre. Ah, tá, não. Então não tem como não. Mas eu coleciono, eu tenho o 4 é o melhor. É o melhor não, o 2 é assim, o 4 é o melhor, mas o 2 é o que eu tenho mais carinho. Afeição. Assim. É. Ó, eu tenho o Landstalker, eu tenho Shine Force 1 e 2 que são muito foda, eu tava jogando ali. Cara, aproveitei. O Mega barato, o Mega tem cada RPG maneiro que a gente nem fazia ideia na época, cara. Tem um jogo que é mais bonito que Zelda, do mesmo estilo. Eu até mandei foto pro Delson. Tem um que é tipo Final Fantasy Tactics, bem feito pra caramba, coisa que a gente não tinha acesso na época, né? Uau! Descobrindo por tempo. Tem muito jogo bom que a gente não conhecia. Uau, eu... Warsong tem um amigo nosso que jogou 3 dias seguidos em um RPG do Mega. Qual? Warsong. Esse eu não conheço, não. Warsong. Tô lembrando, não. Qualquer não. Meu amigo nosso falou, rapaz, eu fiquei 3 dias seguidos, de sexta, sábado e domingo, direto, jogando. Porque naquela época em que ele alugava, feito ou ele era dele o cartucho mesmo? Não, eu acho que era dele, sim. Ele ainda falou que trocou esse jogo, sabe em que jogo? Com o irmão dele, Diablo 2. Ó. O irmão dele gostou do jogo, falou assim, você não troca não, né? Eu te dou o Diablo 2, você me dá esse jogo. Tem... E é isso, cara. No meu caso... do colecionismo, ele não ficou nesse lance, ficou restrito aos jogos que fizeram parte da minha história mesmo, como jogador. E para completar isso aí, eu tenho esse desafio, que é conseguir a fita que eu não tenho, que da época que era os jogos da Konami, né? A Konami era a filha da mãe, que era Tartaruga Ninja, Tiny Toon, o Turtles in Time, entendeu? Aí eu consegui o Tiny Toon. Eu consegui também, do Super Nintendo. Porra, Tiny Toon é muito bom, cara. É o de aventura, né? Isso, o Contra... Que, aliás, que o Tiny Toon também, cada fase é um episódio, cara. Então. Se você pegar pra ver os episódios antigos, cada fase era um episódio. Isso era uma parada do maneira. Mega eu achava melhor. É, do Mega era fase pra caralho, cara. Então. Tinha parada de caminho diferente, se abriu outro... Até o do NES, cara, é maneiro demais, cara. Tá indo tudo entendido. A Konami maneiro. E a Capcom nos 8 e 16 bits, cara, o que tinha o nome dele você podia pegar, né, Delcio? Little Nemo, o Mega Man. Era muita coisa boa, cara. Aí dessa coleção, pra mim, tá faltando aí é o Sunset Riders, cara, que é um sonho um pouco distante aí, mas eu vou. Vamos ver, um projeto aí pra 2017. Eu acho que eu não vou. Eu sei que eu não vou conseguir, por ser muito caro, eu vou acabar pegando o Repro mesmo, porque é foda. Se bem que as que eu quero são bem mais baratas do que as que o Delson quer. Cara, é complicado. Eu falei com o Dudinho, você tá no paraíso, cara, com colecionar o Mega. Claro que tem as do Mega as relíquias, igual. Acho tipo que a Tartaruga assim, Ninja dele é caro pra caramba, né, Dudinho? Eu consegui barato. Você tem, assim. Você tem ela, não tem? Original? Tenho, consegui original. Então, Tartaruga Ninja eu dele. Eu paguei mais de R$50, mas hoje você não acha menos de 200. Não acha não, cara. Ó, você por exemplo, o Delson, o Mega Man do Mega, ele não foi lançado nos Estados Unidos. Na Sega, na época, tinha um esquema de download de jogo, só tinha pra lá. E o jogo foi lançado nesse esquema. E em fita só foi lançado no Japão e na Europa. Aí que o cara fizeram um repro da japonesa traduzida, porque a europeia eu acho que era um pouquinho mais lento o jogo. Mas aí não tem valor, não. Tem desistiu. Pelo seguinte, porque é o único jeito pra você ter o jogo, e detalhe, depois se você virar o 1, o 2 e o 3, você habilita um Mega Man exclusivo do Mega. Mais um Mega Man. Os inimigos são só dessa versão do Mega. Ah, esse negócio de purismo aí, eu sempre quis... colecionar o Splinter Cell, muito foda Splinter Cell, quero ter. Aí o que eu fiz? Eu tava tão na fissura que eu tinha os piratas, eu mandei fazer em gráfica mesmo, comprei as capas mesmo, mandei fazer, baixei as capas na internet, foda. Foi o que eu achei pra comprar, amigo, joguei aquilo pro alto e comprei os originais. E foi barato, consegui, cara. Foi um pedido que fez com barato, né, rapaz? Foi de 2, 3 dólares. Cada um com capa e manual. Dólares, né? É porque o problema é que a gente foi taxado. Mega conservado o jogo. Lucky Games, cara. De coleção, assim, o que eu vou fazer? Tem um esquema seguinte, igual como eu, o Duda, a maioria do pessoal que coleciona, assim, que é jogador mesmo, não é que coleciona pra expor, né? Fica só, tem a coleção, mas o cara nunca joga. Tem lá e fica armazenado, né? As eu, minhas cara... de Splinter Cell de Halo eu jogo, uma vez por ano eu jogo. Barato joga mesmo. Eu falei, eu só que assim, eu, o que eu tenho, eu jogo tudo, entendeu? Tudo eu jogo. Mas aí eu vou fazer, eu tento pra fazer um projeto, fazer um canto, pra poder guardar os jogos, porque tá espalhado, tem videogame na sala, eu tenho uma televisão de tubo aqui, de 29 aqui, que eu comprei aqui só... Aqui na minha casa eu tive a facilidade que... O pessoal que vem aqui sabe, tem um quartinho. Você mora ali sozinho. Tem esse porém também. Mas o aí legal. Eu peguei um quarto aqui menor só pra isso. Sabe qual é o legal disso tudo? É que se a molecada. A sala também é assim, né? A molecada nova, cara, que vem em casa, assim, o meu filho, o Gabriel vai fazer 8 anos agora. Pô, você pode falar tudo isso aí que a gente tá falando aqui e o Gabriel conhece. E joga, ele para pra jogar, passa raiva, por incrível que pareça, ele adora jogar Mega Man. Ele pega o Mega Man do NES, assim, por exemplo, joga o Kirby do Jim, aquele Kirby que você conseguiu pra mim. Cara, ele tá quase terminando o jogo. Aquele Kirbyzinho do NES lá. E é muito bonito esse jogo. Que é impressionante, cara. Então. Eu não entendi, cara. Aí que eu vou fazer, assim, pro meu canto? Eu vou mandar fazer, por exemplo, o Mario RPG, não tem a caixinha. O Chrono, não tem o caixa. Né? O Battletoads do NES, não tem caixinha. Mas Super Nintendo ainda tem vantagem que o pessoal faz réplica de caixa igualzinho mesmo, que é caixa de papel montada. De merda é mais complicado. A caixinha original do Super Nintendo é muito difícil de conservar, cara. Qualquer pancadinha, qualquer coisa que você botasse em cima já deformava a parada. Era igual a caixinha do Master, né? Aquela caixinha de papelão do Master System. Isso, mas depois as caixinhas depois, do Genesis, depois começou a sair em papel também. Em papel. Da Tectoy não, Tectoy sempre foi de plástico. Fica aí, foi um barato, cara. Foi uma aventura, assim, odisseia, pra falar a verdade, reunir tudo. Entendeu? Mas valeu a pena, no final valeu. Fala pra gente um bocado aí do que é de quente aí de coleção, de colecionáveis, né? Figura, de action figure. Do bonequinho. Toma banho, vai. Isso dá briga. Cara, eu vou até tirar o fone agora pra não escutar o que ele tem a falar, porque senão já vai dar merda. Cara, essa situação de colecionismo, nem sei como eu comecei, como eu entrei nela, não lembro. Não. Mentira, lembro sim. Lembrei. Lembrei. Foi com a boneco do Batman. Eu falo boneco mesmo, porque é um boneco mal feito. Da Liga da Justiça. Que saiu era aquele super power que vinha com a capinha, que você apertava a perna e ele mexia o braço? É, que você apertava a perna e ele girava o braço. Não era esse não. Cara, eu adorava isso. E eu tenho um trauma dessa porra, que a capa do Superman tava toda amassada. Eu fui passar aquilo com ferro quente, cara. Derreteu a capa, cara. Por que será, né? Caralho, cara. Sem capa é que nem um boneco de comando de ação sem um dedinho, cara. Não é o Superman. Foi esse da Liga da Justiça mesmo, esse pequenininho, com quatro articulações só no esse eu não nas lembro. Pernas e nos braços. Era até maneirinho. Aí eu gostei, fui comprando mais um, mais outro. Comprando só articulado. Eu fiz uma coleção bem, bem bonita. E... eu não conhecia nada ainda desse mundo, tava entrando nele ainda, né, esse vício. Comecei a pesquisar a fundo, comecei a achar figuras de qualidade melhor. Belo dia eu resolvi me desfazer das minhas e recomeçar a coleção do zero. Foi até daí que surgiu a loja, que eu vendi, faturei um dinheiro bom, vendendo esses dados que eu tinha. E encontrei estúdios que fabricavam peças. O Belson tinha um Juggernaut muito foda, cara. O Juggernaut que você tinha era muito foda. Você tem que ver o que eu tenho aqui. Hoje você tem um da Iron, né? Da Iron, tem da Iron. Aí eu encontrei essa nacional que estava começando, que é Iron Studios. Hot Toys. A Iron Studios é nacional? Nacional, cara. Sabia não. É, São Paulo. A gente até quando a gente voa lá na CCXP é barato. Quando a gente chega na quinta-feira lá, é até perto do hotel, cara, a loja deles. É, não. Eu passo. É melhor não. Tipo, eu vou, mas a carteira vai ficar em casa. É, eu vou só pra ver. Pô, eu fui espalhando isso aí pro pessoal. Um bocado do pessoal, o Duda começou a entrar na minha também. Não, começou e... não. A história não é bem assim, não. Eu ganhei aquela sua ação pro Bradesco, que você tinha até esquecido, e rendeu 7 mil. Aí você falou, não, vou dar um presente pro Duda. Ele me deu Deadpool. Da Iron Studio, tinha acabado de lançar. Aí você... Eu tenho 6 nichos daquele quadradinho MDF na sala. Aí eu botei o Deadpool ali e você começa a olhar. Porra, tem 5 espaços livres aqui na sala ainda. Aí começa. Coringa. Arlequina. A briga que foi pra comprar o Lobo, porque o Lobo, Roger comentou, acho que 15 peças, mas acho que só mandaram 3. Eu ralei pra conseguir aquele Lobo pra você, rapaz. E detalhe, o cara, eu tenho quase certeza que o colega seu lá malocou o pôster, que não veio. Era pra ter vindo com o pôster. Ele falou que não veio o pôster, não. Eu prefiro não acreditar nele. É o mundo do dinheiro. Mas continua. Fala, aí, né? Esse Lobo foi uma dificuldade, cara. E agora estão saindo alguns. Vai sair o Demolidora. Ai, meu pai. Até o final do ano. Tá linda a peça. Vai sair o Mercenário também, o Deathstroke. Que são fantásticos. O Duda é... O Demolidor não precisa nem falar que o Duda é apaixonado, né? É, e vai ser o Justiceiro também, né? É você. Vai, mas o Justiceiro tá só no rascunho ainda. Tá em fase de projeto. Então, tá pra juntar dinheiro. Você começou então o teu site de venda desses action figures, mas foi porque você começou a vender o que você já tinha, né? É, eu comecei nessa de trocar a coleção. Uhum. Aí nisso eu vi que dava pra lucrar alguma coisa e comecei informalmente, comprando. Eu comprava uma figura, comprava duas de cada e revendia uma. Tirava o dinheiro. Até que eu vi que o negócio ia dar certo. Abri a firma, o CNPJ, contatei a distribuidora e comecei. E detalhe agora... importante do Roger, cara, que não é nem questão de propaganda, não. Se você for parar pra ver, todos os vendedores do Mercado Livre, o preço dele é o menor. Você ganha na quantidade, né? No final das contas, o seu preço sendo menor, você acaba lucrando. Vendo bastante. Bom, você vai olhar meu site, não tem muita coisa. Mas eu vendi. Foi ontem. Fiz uma venda de 4 King Hulk, aquele gladiador. Caralho. Ele é 1-4. Premium format da Sideshow. É daquela de quase 3 mil reais, né? É. Caralho, cara. Esse vendi é muito 4. Foda. Foram 4 ontem. Isso é realmente um terreno que eu não posso entrar. Cara, não. Você já viu o barato aquele diorama do Superman do Apocalipse? Já. É até da linha da DC, é tudo traço do Ivan Reis, né? Que é desenhista da DC Comics, né? Cara, o Roger me mandou uma foto, cara, é muito foda. A escala é 1-6 ou 1-3? 1-6, né? É 1-4. Caralho, cara, é animal. Delson, você tem que ver, cara. Você tá abrindo o quadrinho da morte do Superman, cara. Um dando um soco no outro, né? Aquele, o símbolo preto diário caído no chão, destruído. Tá vindo o Batman, 1-3. Caralho. É aquele daqui a pouco vai vender 1-1 aí, daqui a pouco. 1-1 é só busto, né, cara? 1-1 é só busto, né? Não, tem 1-1, tem 1-2. É aí, toma banho. Caralho. É limitadíssimo, mas existe. O barato, é que nem que How I Met Your Mother, aquela Stormtrooper que o Barney tem na sala dele. Caraca. Né? Aquele é 1-1. Eu vou te falar que é difícil um action figure assim. Meu nem é action figure, né? Estátua que eu fico bolado. É difícil me pegar mesmo, mas um que eu vi que eu fiquei maluco, vou mandar aqui no grupo, mas acho que o Roger sabe qual que é. O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller. Mas não é um que tá saindo agora, que ele é todo estourado, não. É um... Que ele tá no cavalo? Não, ele tá em pé, olhando pra baixo, assim. Eu já vi você postando essa foto, mas já tinha visto. É aquele que mostrou na Comic Con aqui, que é quase, acho, tamanho real ou não, né? Não, vou mandar no grupo aí. Eu sei qual é esse. É... Da Premium Studios. Caralho, é muito foda, mano. É Premium. Cara, eu tenho aqui um diorama Hulk vs Hulkbuster. Caralho, isso é animal, cara. Isso é animal. A Hulkbuster tem 22 pontos de LED. Cara. É e ela mesmo? Mede 65 centímetros. Cara, é absurdo, é cara. Gigante. Tipo assim, você fica. Você não imagina aqui na sua sala. Você imagina aquilo e o que, que você vai fazer em volta daquilo na sua sala. Caramba. Pô, mas tem algum lugar pra gente ver, tipo, essas peças? Tem algum lugar no site, sei lá. Cara, você. Tem o Instagram do Roger, né, Roger? Você posta foto da. Você pode lá. Mandar inbox lá que eu. Que eu tento ver pra você, cara. Tranquilo, tranquilo. Eu procuro, porque. Não, mas ele quer ver antes a peça que eu tô falando. Ele não sabe nem pra procurar. Tá na mesma que eu, assim. Entra no site da Iron Studios também, pra ele ter ideia do que é a parada também, né, Roger? É que o Master Chief. Studios. Master Chief é da Cotobuquia, é né? Da Coto. Ah, isso que eu ia perguntar. Aquele Yori é de qual? Cara, é SNK. Porque sempre que eu procuro alguma coisa relativa da SNK, parece que uns articulados, muito escroto, articulado, magrecelo, assim. Esse eu sou daí doido pra ter alguma coisa da SNK, maluco. Esse Yori é muito achar aqui maneiro, no cara. Pra quem Roger gosta também de articulado. Tem a figura de Dragon Ball também, né, cara? Que são muito maneiros. Tem. E o preço é até legal. Aí as do Dragon Ball são articuladas e são maneiras. Não é feio a articulação dela. A articulação deles é fantástica, cara. Eu já vi também um do Mega Man X animal também, cara. Tem aquela, eu acho que o Roger não conseguiu achar. Eu até perguntei pra ele, que acho que é da Figma, que tem as Samus do Metroid, tem o Link. Ah, Figma é só maneirinha. Cara, não achei então, isso. Então, o legal é que você tipo assim, você troca também o rosto do personagem, ele vem com vários acessórios. E você pode botar o Link. Você pode botar o Link, por exemplo, com a mão pra cima e ele olhando pra cima. Se eu tivesse pegado um item, um coração, aquele heart piece, vem esse também. Esse do Mega Man X é assim também. É muito legal, cara. E tem um Link, cara, do Wind Waker, do Ocarina, tem um Link clássico do Nintendinho, que é muito foda também. Mas acho que são meio carinhos também. Desse da Figma aí tem também o Mega Man mesmo, o Manchinha lá, o azulzinho. Manchinha. E troca o rosto. E tem o Zero, cara. Tem o Zero da Figma. Ó, muito. Que eu adoro, cara, que eu tenho alguns aqui, que é aqueles Funko Pop, cara. Que tipo assim. É maneirinho pra caramba. O preço é mais acessível, cara, e é muito maneiro. Ele bacaninha mesmo, mas não. Não me pegou também. Não. O que chegou pra mim aqui foi o Demolidor, o traje do filme. Do seriado, né? É, do seriado. Justiceiro, que ele tá camuflado, né? Não entendi aquela versão dele. Eu acho que o original é exclusivo de algum evento, por isso que ele é até meio caro. Eu tenho aqui o Asa Noturna, o Superboy e o Coringa do Cavaleiro das Trevas. Eu comprei na época no eBay, o dólar tava baixo. Foi na hora de 30 e poucos reais cada um. E eu comprei com o Roger o Demolidor com uniforme negro e ele de terno. Mas eu sei que você tá falando o Funko, né? É, o Funko Pop. O da Iron Studios, eu vou comprar o Demolidor com ele e com o seu Justiceiro. Foi difícil, conseguir esses Funko pra você. É, teve que importar, porque foi logo quando lançou. E lançou agora, cara, do Preacher, que eu já fiquei maluco pra comprar. É, Metal Gear, eu tô montando minha Collection Edition aí do Metal Gear, né? Vai ter a caneca, tem o jogo. Aí eu vou ver se eu consigo uma estátua, né, do Snake. E quero a camisa também do Diamond Dogs. Tem até o projeto da camisa, só que o nosso amigo Ramon aí me prometeu que ia fazer a arte e me arrumar a camisa. Já tem quase mais de ano, né, que o Metal Gear 5 foi lançado, já tem mais pra gente isso. Desde a época que ele falou que ia conseguir, mas até hoje nada. Só por curiosidade, o Roger tá me mandando foto aqui no. Isso aqui é da sua coleção mesmo ou é pra venda? Minha coleção. Caralho, joga no grupo aí, Venom, cara. Filho da puta, tem o Venom. Mas aqui, é uma coisa que não pode deixar de mencionar, né, Del? Seu Disney Infinite. O Disney Infinite, né, cara? Ele é maneiro mesmo. Então, é que tem a parada, tem. Tipo assim, não só é colecionável, como também é peça pra jogo. É, o que, que ele consiste? É uma muito base... bonitinho. É muito bem feito, cara. É, e, tipo, o estilo tem... do boneco é maneiro, um estilizado, assim, acho. É porque o mais legal desse, e tem o Skylander, que o nome me agradou muito, tem os Amiibos da Nintendo, são até legais, mas Amiibo tem uma parada que é estranha, que destona muito um personagem do outro. Que o traço do Mario é totalmente diferente do Link, por exemplo. Já o Disney, você pega, tipo assim, o Homem-Aranha, os Vingadores, o Guardião da Galáxia, os personagens da Disney, os Incríveis, é tudo padronizado. É muito legal. E, pô, eu entrei no vício de colecionar isso, cara. Pra mim, hoje, só falta o... Aliás, já foi comprado, falta chegar o Buzz Lightyear, a Jessie, o Flecha e o Loki. Aí, pra fechar a edição 1 e a 2.0, vai faltar comprar só o Falcão. Pra mim, aqui, eu foquei só na 1.0, né? Que é mais Disney mesmo. Ele não entra muito no universo da Marvel. É, a Marvel, tanto que a compra da Marvel pela Disney veio depois, aí veio a edição 2.0. É. E a 3.0 é o Star Wars. Star Wars, né? Aí como eu foquei mais na Disney, falta terminando a 1.0. Só falta pra mim agora eu conseguir o Flecha e a Violeta, dos Incríveis. Pra fechar. Mas agora foi com o descontinuado, deve estar uma merda, né? Pra... Não, ainda tá o preço normal. Você consegue achar no eBay, na GameStop. Os raros, assim, entre aspas, tá sendo a galera do Toy Story. O Woody, principalmente, são difíceis e caros. Tá o Jack caro, foi difícil de achar. O Jack do Esqueleto, Estranho Mundo de Jack, né? É, o Jack Esqueleto, ele é bem enjoado. E o set lá do Cavaleiro Solitário também, que hoje ele tá meio que sumindo do mapa, entendeu? Tá meio que desaparecendo, assim. A gente começou a colecionar mesmo, né, Delcio? Eu tinha comprado o dos Vingadores, eu quis os da Marvel. Aí depois a gente começou a ver alguns bonecos na Ricardo Eletro, americana. Chegou assim, pô, R$10, R$19. Aí é que negócio, você começa a comprar. Esse é o problema que o Bruno falou aí. O Bruno falou o seguinte, tipo assim, eu praticamente, eu já tenho conhecimento do Disney Infinity desde o lançamento, né? É relativamente caro, né? Eram uns personagens, assim, eram caros. Aí o Dudinha falou, pô, tá na promoção, assim, tá R$19. Aí eu fui lá e falei, vou comprar pro Gabriel aqui o Phineas e Ferb e o Mickey Mago, lá, o Aprendiz de Feiticeiro. É, só pra mostrar, o Delcio, só uma objeção aqui, o Delcio fica usando o filho dele como pretexto pra comprar, mas ele compra pra ele mesmo. Não, é bom ter filho, é isso. Não, eu tô comprando esse Bubble Bee aqui de R$300 que é pro Gabriel. Ele não pode botar. O Gabriel botar. Nem põe a mão. É ruim, cara. Pior que ele brinca pra caramba, aí que tá. Não, mas o Deus sabe criar um menino mesmo. Aí, cara, eu falei, vou comprar, porque achei legal. Aí fui vendo um, aí o Dudinha deu de presente, né, pro Gabriel, um set do Carros. Eu falei, pô, ele deu o set do Carros, veio o Mate, não. Veio o McQueen com a amiguinha dele lá, falei, vou comprar o Francesco e o Mate pra ficar legalzinho perto. Aí depois eu fui lá, olhei, pô, tem o... Phineas e o Agente P. O Phineas e o Agente P, ah não, tem a Venelope e o Detona Ralph. Ah, vou pegar, aí vai montando. Isso aí é maneirinho pra caramba, hein. Então, o boneco depois... Detona Ralph é muito maneiro, cara, ele é igualzinho ao do desenho. Aí depois é porque eu traço o padrão da Disney pra animação feita em computador. Aí eu falei, vou comprar o set inicial só pra eu ter a base. Aí no set inicial pra sacanear bem. É que nem aquela cabeça de gordo, só vou comer mais um biscoito. É, aí no set inicial vem o Senhor Incrível, Jack Sparrow e o Sully, né? Aí do Monstro S.A. Do Monstro S.A. Eu falei, tem o Mike, o Wazowski vendendo, tá baratinho. Aí vai lá e pega o Mike. Ah, não, peraí, tem o Randy também que vai ficar legal ali. Aí depois, pô, eu como eu gosto muito do Johnny Depp, assim, de alguns filmes, igual o Piratas do Caribe, esse dia eu e o Gabriel, a gente viu todos os filmes. É muito aí bom. Eu vi que tinha, cara, o set do Cavaleiro Solitário. Pô, o tonto, cara, é perfeito a miniatura dele. Aí eu falei, vou pegar um, aí juntou tudo, porque eu, o melhor tipo, assim, de fantasia pra mim... Hoje, assim, é Velho Oeste. Aí juntou que tem aquela temática, né, do Oeste, assim. E e com o personagem que eu gosto. Aí vai pegando, cara. Aí tem curiosidade, Deus, a voz do tonto é a mesma do Jack Sparrow, a mesma do dublador? Cara, eu não reparei, cara. É que detalhe importante que o jogo, se o videogame tiver como idioma nacional, ele fica dublado. E são as mesmas dublagens das animações da Pixar. E no caso do Piratas do Caribe, é a mesma voz dos atores da dublagem. Mano. Tipo assim, em português. Em inglês, o Carlos, cara, o Matt, o Relâmpago McQueen. É tudo os Incríveis eu não escutei ainda. Toy Story é a mesma voz. O Senhor Incrível, a mesma voz. Mas é qual? É a segunda dublagem ou é aquela que é a mesma voz do Batman? E agora? O outro. É porque os Incríveis teve duas dublagens. A primeira é a voz do Batman. Ah, sim. Eu acho maneiro. Qual o nome do dublador mesmo, Barato? Márcio Seixas, né? Isso. Os Incríveis em DVD, eu acho que é essa voz. Já em Blu-ray é outra voz. Aí, rapaz, isso é uma merda. Por quê? Aí eu falei, eu vou fechar o set do 1.0, que aí eu vou fechar agora. Só que, pô, o set do 3.0 tem uma porrada de saga do Star Wars lá, né, Gudinho? E os filhos da mãe falaram, me toca os personagens da trilogia original. Aí tem o Luke, Han Solo, Leia, Chewbacca e o Boba Fett, né? Que vem. Aí eu já fiquei tentado, não vou comprar. Aí lembrando que tem o Yoda... Não, só que o Yoda não é o Yoda velho, é o Yoda já mais dessas séries que mostram, tipo, prequel. Tem o Darth Vader, tem o Darth Maul, tem o Kylo Ren, tem o Finn, tem a Rey. Tem personagens da série nova de animação, que é canônica, que é muito maneira também, Star Wars Rebels. Tem mais personagens da Marvel, que lançou o Hulkbuster, o Homem-Aranha Uniforme Negro, o Homem-Formiga, a outra versão do Capitão América... E tem os personagens da Disney, que tem gente, tem a Mulan, tem cara do... É, tem o Aladdin. Que filme? O Aladdin 2.0. Detalhe, 2.0. Tem o Stitch também, personagem do Big Hero 6. Cara, o dono de o Stitch é a mesma voz do desenho, cara. É muito maneiro. Bom Dinossauro. Haja dinheiro pra isso tudo, hein? Tem o molequinho lá do Bom Dinossauro lá. Eu tô olhando pra aqui agora, pra prateleira, vou até tirar uma foto pra botar no post depois. Mas, cara, se eu for botar isso aqui no papel, é melhor nem fazer. E você vai comprando algumas baratas, alguns caras, você não pode fazer a conta, cara. Não faz a conta não, senão minha esposa, que ela vai me juntar minhas coisas. Não, nem tanto, né, Delcio? Porque ela já pediu, ela tá querendo o Olaf, né? Ela pediu a tristeza e quer o Olaf. Não, ela já catou, que chegou a Ana e a Elsa, ela já catou a Elsa, já colocou na mesa dela no escritório, lá no trabalho. A filha do Delcio quer a Ana e a Elsa também. A Luísa já me intimou, a Ana, a Elsa e a Rapunzel, ela quer, e o Gabriel já tá me pedindo aqui, ele quer o Hero e quer o... Baymax. O Baymax, cara, aí já é grana, meu irmão. Cara, o Baymax é muito engraçado, cara, ele falando que tralala, tipo assim, é de 1 a 10, qual é o nível da sua dor? Ele fala igualzinho, o Stitch, cara, é a mesma dublagem, cara, é sensacional. E uma coisa interessante, Deus, eu tava testando aqui um mapa que eu baixei pro jogo, entrei com o Relâmpago McQueen numa corrida. O mapa que alguém fez. Aí na corrida apareceu a Célio, o Francesco e o Mate. Aparece o personagem. Então, não, mas não só aparecia, como ele começou a conversar com os outros personagens, interagir mesmo. Isso é muito legal, cara. O que acontece? Esse esquema do Disney Infinity, aí voltando pras coleções em si, eles são status, né? Só que, pô, é uma outra mídia, né? Você interage com uma estátua. Imagina o Roger pegar aí uma estátua dessa aí dele aí, do Capitão América, por exemplo, e ele poder usar num jogo, por exemplo. Caraca, seria sinistro, hein? Eles fizeram então, isso que é legal, é porque é uma bandeja e o jogo em disco. Tem os playsets, que são as aventuras. Por exemplo, tem a Torre dos Vingadores ali. Se você bota ela no canto da base, ele carrega o jogo dos Vingadores. Aí pro jogo dos Vingadores tem as figuras específicas pra aquela aventura. Aí tem os personagens avulsos, que no caso é o Baymax, o Hero, o Aladdin, o Stitch. Eles não têm aventura, mas você joga na Playbox, que é o modo que você cria. Você cria um mapa pra você jogar, você pode criar pista de corrida, arena de luta, invasão de inimigos pra você defender. Isso, cara, esse tipo O problema é que se eu começar a comprar um negócio desse... então, eu vou guardar e eu não vou deixar, não vou usar, não adianta. Não, você vai comprar, deixando... você não vai tirar nem da capa, cara. Você vai deixar na capinha. É, que a capa é muito bonita, cara. Que vem com a arte muito maneira. Tanto que eu não tirei aqui. Eu tenho o Donald e o Mickey, aprendiz feiticeiro. Eu vou ao meu moleque. Ah, pai, deixa eu brincar com o Donald. Eu falei, Gabriel, já tem uma galera aí pra você brincar na Toy Box. O Mickey e o Donald. Eu compro outro Donald pra você. Mas esse cara, a voz do pato Donald, eu choro de rir quando eu coloco no jogo, cara. E ele, tipo assim, ele, os ataques, ele fica tampando lata, lixo nos outros e ele bate com uma marreta. Um detalhe que o Dudinho prestou atenção, eles são de coleções diferentes, mas parece que foi feito proposital. O Donald, a pose dele, da estátua dele com o Mickey... Parece que um tá encarando o outro. Entendeu? Olhando feio pro outro. Se botar um do lado do outro, parece que tá um encarando o outro. Isso que eu achei muito maneiro. É mesmo, tá aqui o Mickey feiticeiro e ele. Um foi olhando feio mesmo pro outro, cara. Cara fechado. Eu já tive olhando essa coleção numa loja de games. Eu achei muito maneirinha. Só que, começar mais uma coleção, eu vou à falência. É, a vantagem dessa coleção é que ela tem fim. Ela foi descontinuada da 3.0. Não vai sair mais. Mas conta quantos personagens tem. Você já parou pra contar? Ah. Só falando aqui, aí agora, tá doido. Ó, só eu aqui da 1.0, eu vou contar aqui pra galera. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Por alto eu tô contando aqui. Personagens. Nossa. De uma coleção. Ó, eu tô aqui com 57, 58. Aí. O Dudinho tá com a 1 e a 2, né, Dudinho? Tá quanto? Dois, imagina. Tá quanto uma média de cada um desses aí? Cara, tem preço figura de, ser, de 9 reais a 100 reais. Depende. De 9 a 100? A 100. A 100. De 100 são as mais raras que, se você comprar no eBay, você paga muito mais barato. Tipo assim, na GameStop tá que barato, vende. Pô. É, não, sim. Que é. O negócio que é igual figurinha, que não é. É muita cara. Você quer ter todas, você não escolhe assim, vou ter além só da essa. Coleção, você usa ela no jogo também. Então, tipo assim, é algo legal. E detalhe, se tivesse alguém de fora pra trazer, mandar pra você, na GameStop, que o Delcio sabe lá, parece que tem uma GameStop em cada esquina, tem se eles venderem pra mandar, eles cobram acho que 10 dólares cada figura, 10, 11 dólares. Mas se você for na loja pra comprar, sai por 5, 6 dólares. Lá é barato, aqui é... Você comprando aqui... na loja, pra eles não terem por reação com frete nem nada, é 5, 6 dólares. Essa, por exemplo, o Falcão eu não comprei aqui no Brasil, que tá caro. O mais barato que eu achei foi 120 reais. Lá na GameStop é 5, 6 dólares. E outra... mas... mas só que é o seguinte, a pessoa tem que ir na loja. Eu tô planejando pros Estados Unidos ano que vem, cara. É, isso é uma boa. Ó, o dólar já tá 13,19, hein? Caiu bastante. Ah, Deus, legal, não que... quer te deixar assustado não, mas saiu o Funko Pop do Mega Man, Proto Man e do Nuclear. Não, tá? eu não vou comprar um não, essa merda vai que vou viciar cara, nisso. Cara, o Mega Man e o Proto Man são muito foda, cara. E a culpa de eu estar torrando dinheiro nos Infinity é sua, então já tá na sua conta essa culpa, eu já falei com a Camille, ela já sabe disso. Eu vou levar um Funko lá na... Não, mas em minha defesa, eu ganho processo pra você e com esse dinheiro esse você pode comprar. O Roger, o Dudinho tava aqui choramingando pra poder eu pedir pra você doar alguma coisa pra gente sortear. Vambora. Aí, ó, aproveita e faz propaganda. Pega um Funko Pop pra sortear, ué. Dá um em olho pra você sortear pra mim. Não. Ó, Pokémon, já que falo em Pokémon, cara, eu vou ter que falar do Pokémon então. Pokémon, cara, é isso que eu falo. Não pode, cara, não pode te mostrar o negócio, cara. Aí veio o colega nosso, veio o Edivaldo, falou, Deus, pô, já viu o jogo de carta do Pokémon que tem online? Eu falei, que jogo de carta do Pokémon? Aí vai o Deus babaca criar conta pra jogar, cara. Pra quê? Eu viciei naquilo, cara. Viciei naquilo jogando online. É por isso que eu falo, eu só reconheço 150 primeiros Pokémons. Aí depois falou assim, ah, pô, vamos comprar um deckzinho aí, pra gente poder brincar aqui. Aí tá, aí vai o Deus, compra um deckzinho. De um deckzinho, o Deus comprou uma caixa de Buster fechada. O Buster é os pacotes de figurinha. Aí compra a caixa de Buster fechada. Daqui a pouco, não só uma, compra a segunda caixa de Buster. Não satisfeito, o Deus está em São Paulo. Delcio vai lá. O Delcio vai lá conhecer lá o bairro da Liberdade. Eu me entro numa porcaria, numa loja lá, japa, e só tem tudo. Imagina, qualquer coisa de card game tem naquilo. Cara, os caras começam a abrir pasta, é card ultra raro, é full art, é holofoio, que é umas cartas metalizadas. Aí Delcio vai lá, cata mais algumas cartas. Não, vou comprar energia disso, vou montar uma estratégia, vou montar um baralho, não sei o que. E vai comprando. Nossa. Por final, a mãe do colega nosso, do Edivaldo, eu não satisfeito com aquilo, eu falei, pô, eu tenho que ter um playmat, que é o campo onde você joga com as cartas e tal. Porque veio muito sem vergonha de papel na parada. Aí eu vou, sento rascunhando, eu bolei um. E ela trabalha com patchwork, que é trabalho em tecidos. Aí eu falei com ela, ó, você não faria um desse aqui não, cara? Ela foi e fez, cara, pra mim. Um playmat todo em tecido. Cara, e é que tá aqui o campo lá de batalha. E fica Deus. Eu e o Gabriel brincando, cara. Eu não posso Deus. Começar com isso. Não me manda nada, Roger. Não, não, obrigado. Não. Você precisa de tratamento, cara. É compulsivo, cara. É compulsivo. Você tá viciado. Cara, mas negócio é absurdo. Eu tô começando a mexer com card também. O Lucas também tá assim, Lucas? Então, cara, teve uma época, né, que o meu guarda-roupa era só Pokémon, né, porque só tinha carta espalhada pra tudo quanto é canto. Aí, tipo, comprava caixa, fichário pra colocar as cartas em ordem, e tinha carta faltando, carta sobrando, aí, tipo, ia em site procurar a carta que faltava, aí era R$100 uma carta só pra completar, pacote, e nossa, velho. É absurdo, cara. Eu vendi. É absurdo. Nessas duas caixas aí que eu comprei de Buster, eu tirei algumas cartas raras. Entendeu? Só que pra mim, que não era colecionador, assim, eu gostava de jogar. Pô, era absurdo. Uma carta valia, tipo assim, R$100, cara. É muito dinheiro pra uma cartinha de papel. Eu falei, não. Pô, eu tô com uma carta de 100 conto. Eu vendi, cara. Eu vendi umas 4 cartas dessas na época. Eu paguei o que eu gastei comprando os Buster, eu paguei vendendo as 4 cartas que eu achei, assim. Mas eu guardei umas relíquias aqui ainda. Eu acho que eu tenho um Charizard aqui, que eu tenho um Mewtwo também, Full Art, que o Gabriel já me cantou a pedra que quer pra ele, eu já briguei com ele que não vou dar. Aí ele falou que vai catar assim mesmo. Tá enganando quem? E cara, pra você ver o nível que chegou, é o que o Lessa falou. A gente comprou caixa, vinha muita carta que a gente fala que assim, que é palha, que não vale nada, né? Só vem pra completar a coleção. Pra você jogar, você não usa aquilo. Cara, teve um aniversário do Gabriel que o tema foi Pokémon. Cara, eu usei aquilo no saquinho surpresa, eu coloquei as cartinhas invertidas, não mostrando a figura do personagem, só a Pokébola. É, foi a sensação, cara, que a molecada ficou de olho, tipo assim, é Pokémon. E tem um brinde ali, tem uma carta. Aí quando eles começaram a ver que tinha a figurinha, né? Tinha um card ali, a molecada ficou doida, cara. Tinha que ver, um querendo trocar com o outro. Aí pro final eu botei assim, umas cinco figurinhas assim em cada. Saquinho surpresa, cara. Foi a sensação da festa, assim. Entendeu? Nessa mesma pegada do Infinity, né, que interage com o jogo, não tem só ele não. O Lego entrou nessa onda, né, com o Lego Dimensions, com aquela facada no peito. E tem o Skylanders, que é bem famoso, né, também. O Skylanders tem uma série absurda. E os personagens é a nível de Infinity, do Disney. Aí o Lego tem umas franquias poderosas, cara. Que tem o Batman, tem o Senhor dos Anéis. Pô, só que o Lego pegou pesado, cara, porque tipo assim é muito caro pra pouca coisa. Cara, é um Lego, é um personagemzinho Lego, cara. Aí tipo assim, é você vai comprar. É muito caro e é muita coisa. É muita coisa, por exemplo. Sai eu muita sou, coisa. Eu Mas é do tamanho de um fantasma. Lego mesmo? É um Lego, é um Lego. Aí é foda. Aí você põe ele tipo num telepodzinho que transporta o bichinho pro jogo. Eu sou fã dos Caça Fantasma. Eu queria Tem o de volta pro futuro. Tem de volta pro futuro. O DeLorean, essas paradas, assim, vai ter. Inclusive, o trailer de lançamento, cara, é muito maneiro, que mostra todas as franquias envolvidas. Inclusive, aparece tipo o Gollum tentando pegar o anel. Aí de repente vem um Sonic correndo e pega a argola antes dele. Vamos falar em DeLorean. É, tá saindo o DeLorean do terceiro filme. O de qual empresa? Voador. Hot Toys. Hot Toys, Hot Toys. Ah, é, Deus. É. É. Não, tá não, saindo. Não. E tá saindo o voador também, que ele é numa base magnética e ele realmente flutua. Nossa, ele fica flutuando no. Esse tá saindo esses dois aí. Esse não tem que botar na propaganda sua, que esse daí é o delírio de quem gosta. Eu sou fã do DeLorean, velho. Cara, eu, meu como Deus, eu não sei se viu, saiu, vai sair agora, até na Comic Con, né, Roger? O Play 7, o set do Caça Fantasma da Iron Studios. Rapaz, já vai começar a sair. Que fala, cara, é igualzinho os atores na época do filme, cara, é impressionante. Não me falam aí de Hot Toy, não, porque se arrependimento matasse... Ah, o Deus tem história maneira. Eu me arrependo, cara, quando saiu... Lembra quando saiu o Luke McFly. Com... Ah, não, não, Luke. Saiu o Luke com a roupa do Rogue Leader. Aquela roupa do Rogue Squad. Então, saiu ele... Aí na época ele tava 300 e poucos reais, mais ou menos, 600, sei, eu sei que ele ia sair pra mim na época, eu ia fazer uma compra casada com um amigo, ele ia sair pra mim pela metade do preço, ia sair 300 reais, eu falei, cara, agora não dá não, eu tô liso, tô apertado, não vou comprar não. Cara, não comprei, cara, que arrependimento, cara, de não ter comprado. E outra, depois saiu, foi o Batman e o Robin, aquele Batman do Adam West. Saiu também. Aí eu tava pra comprar. Saiu de novo? Mas na época, cara. Eu não vou comprar porque agora. Inclusive, eu tenho aqui pra vender se você quiser. De agora, agora eu sei que tá caro pra caramba. Mas na época ele tava barato, cara. Acho que tava saindo pro. Olha, barato com os padrões aí do Hot Toy. Hoje tá mais ou menos quanto, Rod? Um Hot Toy. Depende muito do Hot Toy, do que vende acessórios. Não, por exemplo, um Batman desse aí. Badão West. Uns 1.200, 1.300. Então. Na época, cada um. São uns 300 a 400 dólares, não é? Cada um era 600 reais, cara, na época. Não, eu não é por aí nessa faixa. Tava saindo na época, cada um a 600. Eu lembro que até o Barata me mostrou a foto na época do Coringa, do Heath Ledger. Pô, Barata lembra. Foda pra caralho. Acho que era 300 dólares, não era? Não, não cheguei a ver preço, não. Eu nem olho preço das coisas, não. Tem que ver o set. Tem que ver o set do Batman, do. Do Nolan, cara. Vem o Batman, vem a armadura fora dele, o traje. Vem o armário cheio de equipamentos. Um por um. Coisa de 3 mil reais. Tá doido. Tá barato. Ué, na Comic Con, cara, eu vi um, acho que quase 2 mil, 3 mil reais um Robocop, cara. O Robocop sem a máscara. Com a máscara separada, sentado na cadeira. Delson, é o boneco do filme. É igualzinho o filme, cara. Esse Robocop, eu tinha ele pequenininho. Eu tinha cara, ele. Cara, é impressionante, cara. Ó, Delson, se você ver... Eu vou procurar, Delson, a foto que eu tirei na Comic Con. É mesmo, cara? A foto da Comic Con dos Transformers, de 4 ou 5 mil reais cada um, pra você ver. Esse Robocop, na época, eu comprei de presente pra um irmão meu, pro... O Merkin, meu irmão mais novo na época. Naquele. Não tem o Nogueira ali? Brinquedos? Aí lá tinha. Eu comprei pra ele, que eu dei de presente pra ele na época. Eu comprei pra ele um dos três ratos lá do Esquadrão Marte. Era muito show, cara, porque ele era todo articulado, tinha um capacete. Aí ele tem aquelas anteninhas, né, de alien dele. Ele botava o capacete nele. Eu só não comprei a moto, porque na época não tinha lá a moto dele pra vender. Aí eu comprei um rato desse, um dos três ratos, e comprei um Robocop pra ele. O Robocop, ele não trocava a cabeça não, mas tipo assim, a armadura dele, você trocava o peito, aí tinha assim, a armadura toda bonitona, e tirava o peito e encaixava o outro, era toda marcada de bala. Eu lembro antigamente mesmo, quando começou a McFarlane Toys. Era os brancos de pau, né? Não, eu bolava no Universo Predador, mano. Cara. Achava cara, foda pra caralho. Eu vendi um predador da NECA, Jungle Hunter, agora há pouco tempo, da 45 centímetros. Acende o braço dele, aquele contador, o laser da cabeça dele, aquela redinha de tecido. É tecido mesmo. Esse aí, Roger, o cara que comprou seu, ele fez o unboxing dele no. Tá no YouTube, não tá? Tá no YouTube. É, eu vi. Maneiro. Maneiraço isso aí. Então, vocês estão vendo com o que eu tenho que lidar quando o Roger fala que chega alguma coisa da loja pra ele? Vocês estão vendo com o que eu tenho que lidar? Uhum. Aí eu paro, eu penso assim, tem que pagar aluguel daqui a pouco, tem o plano de saúde, tem a conta de luz. Não, você ainda é bom que você é solteiro, rapaz. Eu que sou casado. É tudo negociável, né? É tudo negociável. O barato agora que tá chegando na reta do casamento deve tá foda, né? Porque, tipo assim. A Carol já tá embarreirando até minha coleção lá. Tá ela e minha mãe brigando pra ver quem vai ficar com a coleção de revista lá. Ó, se elas por acaso resolverem jogar fora, barato, você pode jogar fora aqui em casa, tá bom? Joga no lixo lá de casa. Ô, gente, eu já dei a dica, só a gente ia ajudar na mudança, aí some uma coisa ou outra. Cada ou um acha tá uma coisa ou outra, né? Ou acha uma coisa ou outra. A gente falou aqui de coleção, ninguém falou das coleções de Playboy, né, cara? Não, Playboy não é coleção.